Ótica Universal, a sua melhor opção. ZYH804, AM910, Rádio Cidade de Jaraguá. Agora é de verdade. É de verdade. A lição é diferente. É diferente. Na raça, na pressão, na técnica, na evolução. Eis que surge uma voz imponente. Para muitos, vinda de longe, do coração da América Latina. Precisamente, de uma terra abençoada por Deus. Jaraguá, Jaraguá, Jaraguá, meu amado. O dono dessa voz, um jovem sonhador como todos os brasileiros, com uma tremenda vontade de vencer. O seu nome é muito fácil de dizer. Com vocês, Alzheimer Andrade. O garotinho da cidade. Olá, muito boa tarde para você no ar, o programa Na Sombra da Serra. Obrigado você pela companhia. Na Sombra da Serra está no ar, tarde boa. Obrigado pela audiência. Vamos nessa? Ai, tudo azul. Azul da cor do mar. Ai, meu Deus do céu. Vamos nessa então. Boa tarde, Na Sombra da Serra está no ar. Brasil! We'll be right back.

sensibilidade. Emocione, transforme um simples presente em um momento único e especial. Estamos localizados na Rua Severino Leite Bessa, número 566 Centro, próximo à Avenida JK. Delivery 98463-5028, Cenário das Flores. Embalagem Vila Verde, trabalhamos com uma grande variedade em embalagem para sua confecção. Embalagens para calças masculinas, femininas, bermudas, camisetas, descartáveis e muito mais. Temos uísque de várias marcas, batata palha, milho verde para o seu pit dog. O melhor preço é aqui. Fale com o nosso amigo Kleber. Telefone 3326-1636. WhatsApp 98505-8590. Na Avenida Presidente Kennedy, quadra 9, lote 4, Jardim Vila Verde. Vem aproveitar as ofertas do Super V nesta quarta-feira que estão imperdíveis. Confira e boas compras. Laranja 1,89 o quilo, banana prata 2,49 o quilo, inhame 2,99 o quilo, cenoura 1,99 o quilo, mamão formosa 1,79 o quilo, abóbora cabutiá 1,99 o quilo, repolho verde 2,59 o quilo, arroz brejeiro 5 quilos, longo, fino, tipo 1, 21,99, mistura para bolo Adorei 500 gramas, sabores 2,59, rosquinha rancheiro 700 gramas, coco 4,99, café do Bento 250 gramas, torrado e moído 2,99, leite marajoara 1 litro integral com tampa 3,69, gelatina Adorei 30 gramas 99 centavos, macarrão Adorali instantâneo 80 gramas, sabores 89 centavos. Rede Super V, o nosso lucro é a sua satisfação. Auto Brasil Multimarcas tem as melhores taxas e juros. Atendimento personalizado com agilidade e segurança. Temos atendimento online para melhor te atender. Na Auto Brasil Multimarcas você compra, vende, financia novos e usados. Estamos localizados na Avenida Cristóvão Colombo de Freitas, número 209, Jardim Aeroporto, Jaraguá. Ligue 3326-5602 ou 85915772. Negócio bom, Auto Brasil Multimarcas. Snack Max Salgaderia. Temos coxinhas de frango, quibe de queijo, risole de milho, napolitano, croquete de calabresa, enroladinho de salsicha, bolinha de queijo com orégano, salgados fritos e congelados. Cento de salgados, só R$28. Curta essa novidade. Salgados no copo, R$3, R$5 e R$7. Avenida Tobertino Rios, no centro. Taxa de entrega, só R$2. Entregas a partir das 13 horas. Snack Max Salgaderia. Ligue 98462-5082. Papelaria do Estudante. Ótimos preços e uma grande variedade em cadernos, pastas, mochilas e emborrachados e toda a linha de materiais para escritórios e material escolar a preços especiais. Ao precisar de material escolar, você já sabe, procure a Papelaria do Estudante. Atendimento amigo e novidades para você. Papelaria do Estudante, Avenida Coronel Tubertino Rios, no centro de Jaraguá. Fone 3326-1517. Comprar na Ótica Universal agora ficou bem mais fácil. Além da qualidade em nosso atendimento e serviços, parcelamos sua compra em até 12 vezes sem juros no cartão. Lembrando que podemos entregar seu óculos em até 20 minutos, porque temos laboratório próprio. Visite a nossa loja, Avenida Coronel Tubertino Rios, número 559, no centro de Jaraguá. Telefone 3326-3133. Ótica Universal, a sua melhor opção. Como é bom confiar em quem cuida do nosso futuro. Jaraguá, é segurança que nos traz confiança. Óbvios e hospitais, consultas médicas, exames laboratoriais. Wesley Andrade, o garotinho da cidade. Antônio Duário, como é que o senhor está? É verdade, você tá bom aqui, também do ar, né? Tudo beleza, né? Graças a Deus. Qual o do Tunico Tinoco em raiz pra nós hoje, viu? Fazendo o favor, eu ofereço pra todos gostando da música. Agora 4 horas e 42 minutos. Ô Divininho, meu amigo! Bom dia, amigo. Oh. Manda a música Tirador de Leite aí, oferece pro Celcinho, São Januar, pro Edson. Manda um alô pro Giovanni, lá na, em São Sebastião. O Ed, Anzol. Certo? Pra Luciana, pra Alquire. Um abraço pra essa turmada boa, meu amigo Divininho, o Celcinho, Edson, tá tirando leite, né? Tá tirando leite, mas tem que tirar leite, é difícil, tá complicado, não tá? Aê, Celcinho! Sofri feito um condenado. Ô, coisa coisa gostosa é o tal de tirar leite. Com lucro de leite mesmo eu não comprei um burro aleijado. Na cerca vacas consomem, nas águas não dá o mercado. Tem que fazer mutirão pra fazer o silo pro gado. O adubo e a semente alguém tem que vender pra sempre em 4 meses parcelado. Tá vendo, tá direito, um litro não dá uma meia copinha. Dizendo de quem tira leite eu já tenho observado. Escapa pela metade o é do modo é limitado. Fica preso no piquete andando de pezinho cruzado. Só tem barriga e cabelo, berra triste igual canheiro e morre no mal atolado. E minha via hoje foi mais um embora. Não seja leite ou quem tira, tem um que é amaldiçoado. Só quem compra fica bem, tem grana e carro importado. Não é brincadeira. E o tirador de leite sempre é o mesmo costume. Leite nunca vai dar preço, por isso eu sou fritadeço. Quem tira só leva chumbo. E eu já falei, uai. Venha trocar o seu sofá na Cleo Móveis, com melhores parcelas e melhores prazos. Na Cleo Móveis, você deixa a sua casa mais bonita e confortável, pagando muito menos. Temos uma equipe sempre pronta para lhe atender. Cleo Móveis, fone 3326-1998. Olá, você conhece a Jaraguá Oftalmologia? Ainda não? Venha conhecer a Jaraguá Oftalmologia. Aqui você faz seus exames de vista completo, mapeamento de retina, fundo de olho, com equipamentos modernos e todos computadorizados. Estamos localizados na Rua 10, número 104, Centro, na Rua da Loteria Milionária. Fone 629-8515-4355. Jaraguá Oftalmologia, o melhor para os seus olhos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Olá pessoal, aqui é a João Matheus da Norcut Colete. Estamos lançando a nossa nova coleção de saias. Saias tradicionais, saias secretárias, saias midi, saias longas, mini saias e as saias kids. Ofertamos a vocês toda a nossa nova modelagem tradicional e moda maior. Calças a partir de R$40, shorts, bermudas, camisetas adulto e infantil. Norcut Colete, Rua 1, número 14, Jardim Objetivo, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Fone 984248559 ou 984182813. Norcut Collection, onde comprar bem não custa caro. Abençoa, Senhor, a minha grandeza. 4h49. Estamos apresentando a Sombra da Serra. Aqui você ouve o melhor da música sertaneja. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Zé Abrão, como é que você tá, Zé? Tudo certinho? Só um pouquinho. Ai. Bom, né? É. Tudo bem? Tudo bem com você aí? Ali no seu programa aí. Mandar uma música aí pra... A Grita Sanfona, Trial da Fral. Mandar pro Clenival Santos, mandar pro pai dele, Zé Lino, mandar pro Nivaldo, irmão dele, sanfoneiro, da banda Forró Mais, tá? E mandar pra você, todos da Rádio Cidade aí, todos meus amigos de Jaraguá, tá bom? José Abrão, obrigado, com Deus. Com Deus também, Zé Abrão, gente boa. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos trazer o trio alto astral pra você, parceiro. Aqui, ó. Agora são 10 faltando pra 5. nossa tradição. No compasso dessa dança, no balanço do povão, a sanfona pro boninho é a nossa tradição. No compasso dessa dança, no balanço do povão. Vai formando uma canção, trazendo alegria, aumentando a emoção. Com a sua melodia, vai formando uma canção, trazendo alegria, aumentando a emoção. É isso aí, Boninho. A galera quer ouvir mais uma vez. Machuque essa sanfona. Assim essa danada. Vamos lá! Um abraço do Boninho, do Rio Preto e Ribeirão. Com o pito da sanfona, chega a balançar o chão. A sanfona do Boninho é parte do ciclo da nossa música sertaneja. E esse grito é a alegria do nosso povo. Preto, Ribeirão e o Voninho na sanfona, o trio alto astral cantou o grito da sanfona. Agora 7 para 5, abraçando você na fazenda. Alô, meu amigo Vando, como é que você tá na cachoeira, gente boa ouvindo a gente. Alô, meu amigo Vando, um abração, companheirão, em moda boa. Alô, Marcinho, Lu, Rian, Mariane, lá no Primavera, boa tarde. Ô, seu João, tá combinado, hein? Aquele combinado nosso lá na feira, seu João. Pode organizar aí, viu? Pode organizar que eu tô chegando. Alô, dona Joana, na Vila São José, um abraço pra vocês aí. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.